You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale ending with a knight in shiny armor. She can be my sleeping beauty. I'm gon' put her in a coma. Damn, I think I love her. Shot it so bad, I sprung and I don't care. She rap me like a roller coaster, turned the bedroom into a fair. Her love is like a drug, I was trying to hit it and quit it. But lil' mama so dope, I messed around and got addicted. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dog. Are you ready for, ready for, ready for a perfect storm, perfect storm, perfect storm? Cause what's your mind, what's your mind? There's no going back. Espaço aberto, tocando a sua música. Cheguei com tudo pra te ver, de pernas de fora e agora é alegria. Extravasando com você, vem me abraçar, alisar que eu sou de Vênus. Deusa do amor, tô poderosa, linda e sensual. Vem com calor que ao meu lado tudo é carnaval. Eu tô maravilhosa. Tô poderosa, eu tô. Mulheres são de Vênus pra brilhar, fazer a festa. Deusa do amor, tô poderosa, linda e sensual. Vem com calor que ao meu lado tudo é carnaval. Eu tô maravilhosa. Tô poderosa, eu tô. Mulheres são de Vênus pra brilhar, fazer a festa. Ivete Sangalo, Claudinha Leite, Deusas do Amor, encerrando mais uma sequência de música boa aqui no Espaço Aberto. Que dá um tempinho, vou tomar uma água e tô de volta já já trazendo muita música legal. Daqui a pouco tem Léo Rodrigues, tem Thiago Brava e muito mais. Segura aí, depois do break tem mais Espaço Aberto. E já voltamos. Voltamos a apresentar Espaço Aberto. Agora tem Oba Oba Samba House e Lucas Luco. Danado. Não posso ver uma menina que fico alucinado. Eu nem sei se é pro meu bico. Ah, do jeito que ela olha, ai, eu fico ali parado, reparando o movimento, só cercando o gado, só cercando o gado. Tô aqui na boa, esperando um momento. Olhou, partiu, tô dentro. Tá, tá, tá, tá, começando meu talento. Olhou, partiu, tô dentro. Eita, moleque danado. Não posso ver uma menina que fica alucinado. Nem sei se é pro meu peito, mas quando ela olha, ai,

vai, vai, vai, vai, vem. Espaço aberto, tocando a sua música. Hey, brother. Know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Espaço aberto. Tu. O subidinho tá querendo. Tá querendo. Tá querendo. Cê tá querendo. Sai do chão, Goiânia. Namorou por muito tempo na coleira. Agora tá solteira, tá querendo extravasar. Já é VIP, tá em todas, onde chega tem pulseira. Agora não tem frescura, é só chegar que rola. Ela chega com os anos na mão, babando, eu babo no trem. Já sei que hoje tem, ha! E ela também. E ela dança, e rebola, empina, se solta, tá